chamar aqui no palco mais um integrante do... Mais um não, mais dois que fazem parte da nossa família. A gente considera da família, considera da banca. Spam, Dependentes, Lay, Seven Locks. Uou! O tempo passa, o tempo voa. Aperte o cinto, escolhe sua poltrona. Se a vida passou, que como um trem, ei, sou passageiro e vou também na boca. O tempo passa, o tempo voa. Aperte o cinto, escolhe sua poltrona. Se a vida passou, que como um trem, ei, sou passageiro e vou também. O trem da vida tem pressa, embarque nessa ou espere. Na estação da cobiça, maldade, preguiça, inveja. Esquece, vem no trem, embarca quem quiser. Não tem passagem, bilhete, nem ticket. Sou a vontade de viver, ser livre, sem grade, sem cela, sem trinco. Então apito, suou, chegou e fumaçou. Sem medo pode correr, a mente pode voar. Só querer, motor é foda, mas destino é quem escolhe é você. Só no embarque, no vagão, letal. Vamos atrás do dinheiro, corpos na cela, sou aceso pro metal. Esse vago do trem, quem ganha a vila das almas. Quem bate palma pra morte, só se coletas. Embarque no vagão da vida, dança famílias, gurias, gurins. Lepeiro, DJ, o pandeiro, o bumbo legueiro. Beatbox de rua, da guerra independente. Aperta o cinto que a viagem continua. O tempo passa, o tempo voa. Aperta o cinto, escolha sua poltrona. Se a vida passa, ok, como um trem. Sou passageiro e vou também na boca. O tempo passa, o tempo voa. Aperte o cinto, escolha sua poltrona. Se a vida passa, ok, como um trem. Sou passageiro e vou também. Paro, penso e reflito, mas o tempo só passa. Tempo que vai, o tempo que vem, nunca se ultrapassa. Aprendi que cresci com o L, até hoje confio nele. A chave do meu futuro, por enquanto, só com o L. Ninguém sabe não, o que se passa então. Como se diz o bebo, é o senhor da razão. Viaja comigo e descubra essa verdade. O gosto da liberdade, vivendo a realidade. Por causa do tempo, hoje eu sou quem eu sou. Pé no chão, que tenho linha pra ter noção. Hoje eu estou vivo, a minha vida é função do tempo. Passando o exemplo, enquanto eu viajo no tempo. Lesson is on cada flow, lesson is on, eu tenho o dom. Tempo não para, eu agradeço, da guerra espera com lombração. Lesson is on, eu tenho o dom. Lesson is on, eu tenho o flow. Lesson is on, agradeço, da guerra espera com lombração. O tempo passa, o tempo voa. Aperte o cinto, escolhe sua poltrona. Se a vida passa, ok, como um trem. Hey, sou passageiro e vou também na boca. O tempo passa, o tempo voa. Aperte o cinto, escolhe sua poltrona. Se a vida passa, ok, como um trem. Hey, sou passageiro e vou também. A vida passa como um trem, em alta velocidade. Aperte seu cinto e embarque comigo nessa viagem. Cada um de nós é passageiro e estamos aqui. Nosso senhor é o maquinista que comanda a viagem. Seu tempo passa, aumenta a cada vagão. Seu trem não está, ele é onde está. É a última estação. Por isso eu vivo cada dia com você, irmão. Hoje eu respiro, amanhã não sei nem galo no caixão. Por isso viva cada dia como se fosse o último. Não tem motivo se galos que está no fim do túnel. O amor é o combustível da locomotiva. A viagem é longa, às vezes curta e muito sofrida. O tempo é rei, eu vou também até quando Deus quiser. Pila já tinha é quebrada, vem bater de fim. O tempo passa, o tempo voa. Aperte o cinto, escolhe sua poltrona. Se a vida passa, ok, como um trem. Sou passageiro e vou também na boca. O tempo passa, o tempo voa. Aperte o cinto, escolhe sua poltrona. Se a vida passa, ok, como um trem. Sou passageiro e vou também. Passageiro e vou também. Na boa, eu dou.